Central 9911, está pronto para o táxi. 3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Natal, Total 9911. Total 9911, no táxi via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera da 10 com o Rio no 8, decimal 6, ajuste no 021, um bom dia. Bom dia, muito obrigado pela colaboração. Uma torre de 118.021. Controle Salvador, boa tarde, 3153, decolou saída da EL, passa 1.600 pés. 1.53, contato radar, surfa nível 380, perfil da EL. 380, 3153, pode voar direto da EL, senhor, por favor? Voe da EL. Direto da EL, obrigado. Total 9911, ponto de espera, 1-1 pronto, 1-0 pronto. Total 9911, ali decola, pista 9-0, 20-70 graus, 7-9. Decola 9-9. NEM 6225, retração para a pista 1-7, curva à esquerda, proa 1-8-0. Informe fundo visual para a modificação das regras. Operar 6225, curva esquerda, agora proa 160. Esquerda 160, 6225. 9991, na decolou 36, chame o controle 120, decimal 8 com voo. 208, Pati. Sempre reduz velocidade para 180 nós. Reduzindo para 180, 6225. Controle, bom dia, total 9911. 9911, vetoração para espaçamento, curva à esquerda, voará na proa 040 até o nível 050 quando prosseguirá na perfil da mão. 040. Após 5 mil, prossegue. Eu vou em Momo. Gente. 6225, desça para 2000 pés. Ajuste no 021. Desça para 2000 pés. A 3890, passa nível 190, chama centro Recife, frequência 12685, alterna 2545, boa viagem. 2085, 125, 455, obrigado, boa. Comandante, bom dia, 3516, comissão Novamba. 5316, acessando a identificação, autorizado. Se seguir a chegada, manda isso para 4000 pés, o altímetro no 021, pista em uso no 7. Positivo. Obrigado. Controle Xerém 6225, visual, porém um pouco alto, solicito 360 pela esquerda, se possível. Autorizado, 360 pela esquerda, solicita modificação das regras para conseguir o visual. Afirmo, propõe cancelamento e curva pela direita, pode ser o 360? Autorizado pela direita, informe na final, alinhado com a final da pista na 7. Entrando na final, iniciando 360 pela direita visual, Xané 6225. Regras de voo modificadas, 1038, Xané 6225. Desça para 1.500 pés. Sendo para 1.500, 6225. Cruzar 5.9911. Voe Momo, 9911. Esquerda Momo. Possibilidade direto para o ti. Aguarde. Visual 53 da TAM, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Recife 1251, alterno 3325, da 3153, obrigado, boa tarde. 6225, ingressando na final. Chame tu, 186, bom pouso, Xené 6225. 186, obrigado, uma boa. Salvador, Xané 6225, estabilizado na final. 225, baixou e travou, sem tudo? Baixado e travado. Xané 6225, todo autorizado, pistão no 7, menos 70 graus. Livre pouso, 6225. Batão, você identificação, autorizado chegada a mão, desça para 4000 pés, altímetro 021, vigilante de radar. Novembro, está passando. Por gentileza, poderíamos atuar a rotatória e interceptar o sinal da 7? Tem intenções, sugere então para se modificar as regras de voo? Positivo. carga de voo modificado, zona 042, voo na proa da rotatória, descendo inicialmente para 2.500 pés, está o altímetro na 021. Afirmativo 2.500 inicialmente, 1021 na proa da rotatória. Chame 225, solo as 43, libera a esquerda e chame 1219, solo. 219, libera a esquerda, esquerda, liga. Solo Salvador, chame 6225, ligou na Lima. Chame 6225, táxi via Pátio 1, 601. Pátio 1, 01, chame 6225. Tio, desça para 2.000 pés, prossegue para circular para 1.07 ou solicita a modificação das regras? Para circular, para, sai na base para a direita, se possível. Já está visual, consegue visual aqui. Ok, então com a torre, solicite prosseguir para perna base pela esquerda. Continuando pela direita. Pela direita, ok? Obrigado, tio. Vamos lá. 353196, mas tem escuta ainda da, da PP aguardando a transferência, ok? Sim, pode ser. Controle Salvador Azul 9131, cruza 220. 9131, na sua identificação, autorizado chegada a mar e disse inicialmente para o nível 050, estou altímetro na 021, no visual anunciada. Da mar e desce até 050 com 1021, o 9131. 31, informe que a pista 10 abrirá aos 11116. Estamos cientes do local. Vai para 17. Olha o trip 5316, passamos Duna, desculpa, passando completamente Duna, é visual com isso, possibilidade de já fazer um cancelamento, entrando perna base para a direita da 17. Regra de voo modificado 1046, prossiga para a perna base da pista 17 e forma visual com a pista 17, 5316. Ok, vamos até visual, senhor, com a 17, ok? Miami 2806, bom pouso. Muito obrigado, bom dia. Erro, curso Serra Kilo, prossiga. Tem intenção de prosseguir a 1000 pés para a Feira de Santana? Soa para 2000 pés, voe na proa de Feira, SN 5090. Qual é a frequência do ator industrial 5316? 118.95. 118.95, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, trip 5316. Bom dia, trip 5316, reporte estabilizado, final do mensagem, baixado e travado. Ok, reportará, trip 5316, no mensagem. Para informação, vento 90 graus, 5 nós. 90 com 5, obrigado. Minha pose autorizada, pistão na chat. Ok, obrigado, 5-3, uma vez. Você travou? Acho que tá travado, senhor. Diga. Do Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Romeu, Sala 52, libera a esquerda, chama no 2 anos, deixa lá 9, Sala. 9, tô pegando. Bom dia, 353, nomeia. Táxi via pátio 1 e eu posso prosseguir para o pátio 3, posição 3. Pátio 3, posição 3, posição 3, posição 3, posição 3. Os salvadores, o 931, porque não desvia a direita para evitar se passar. Autorizado. Meu 31, desça para 2.000 pés, voltímetro no 021. 2.000, 21, 931. Vai ser o pessoal comandante, mais uma vez, bem-vindo a Salvador. Por gentileza, a posição do azul em relação ao pouso, a senhora acredita em aproximadamente quanto tempo? Está 5 minutos para o pouso. Ah, positivo, nós estamos a 9 minutos, então porque estamos sofrendo uma forte oscilação de pressão de óleo, mas acho que dá tempo de pousar. Ok, devido a essas circunstâncias, o senhor declara emergência? Não, senhor. Não tem necessidade, não. Gente. O 9131, foi na proa do externo? Proa do externo, 9131. Meu 131 tem intenção de prosseguir a modificação das regras e pousar de zona 17? Se tiver visual, a gente cancela e prossegue visual. Certo. Do controle de Salvador? Poderia informar um estimado de pouso? O 931 está visual, cancela e o cruzamento para a base para a esquerda. 931, nas regras de voo modificadas 1056, desça para 1.500 pés. Chame agora a torre 1086, bom pouso. Correção, 1085. 1500, prossegue com torre 1085, boa. Da Salvador, azul 9131. Zona 3-1, na presente final da 1-7. Suporte estabilizado, baixado, travado. Ok, poderia cruzar a 1-7 e prosseguir base pela esquerda? Afirmo, fica a seu critério, não há tráfego a informar. Reporte estabilizado no final da 1-7, baixado, travado. Afirmativo, reportará estabilizado final no 7, 9-1-3-1. Siga. A gente prossiga para o litoral, corredor forte, Mike Charlie, que ajustou o time, estou na 021. Romeu, autorizado o voo local, sobrevoo Avenida Paralela e Ituaçu, decola da 1-7 inicialmente com a Pro Litoral Sul, controle Salvador 120.8, torre 1895, aciona 0115, Mike Juliette Romeu. Salvador, bom dia, azul 4298, Libra 200 para 1950, informação November. Salvador 98, a sua identificação, autorizado chegada a mais, dia inicialmente para o nível 050. Ajustou o time, estou no 021 na vigilância. Afirmativo, identificou 10050 na Mari com 1021, azul 4298. Sim, com mais direto ao mesmo. A sua identificação, autorizado chegada a Bonfim, definitivamente para 4.000 BES, ajustou o time, torno 0-2-1. As aeronaves na escuta do controle de Salvador em aproximação, aguardando a liberação da pista 1-0.